me enterraram, deram terra pra semente. Irmão, híbrido raro, quebra o que quer que acimente o chão. Cada um faz o que tem que fazer, adivinha só. Não faz o que tem que fazer também, desses não tenho dó. Visto máscaras do Jason, não consigo mais tirar. Frito inimigos que nem bacon, me diz quem vai me tirar. Se devolvo na mesma moeda, gosto de brincar com a comida, prolongando a queda. A vida é bela, poxa, olha pra cara desses trouxa. Nem escuto, ela tapa meus ouvidos com seu par de coxas. Do camarote sem brama, o mundo dá volta, eu tô vendo. Acham que passou batido, a vida passa batendo e só respiram porque eu deixo. Filhos da puta são filhos de alguém, quando eu respiro é um box no seu queixo. Satisfação quebrar, mas eu não fecho. Não vivo de satisfação, so I can get no satisfaction. Silent assassin, quiet money maker. Tu sabe que é assim, cê na Colômbia ou na Jamaica. Tomo meu café, na fé que sempre me conduz. Todo mundo ama o Chris, todo mundo odeia o Cruz. Silent assassin, quiet money maker. Tu sabe que é assim, cê na Colômbia ou na Jamaica. Tomo meu café, na fé que sempre me conduz. Todo mundo odeia o Chris, todo mundo ama o Cruz. Que aqui é Black Alien. Aumenta o som porque guerra é war. Aumenta o som que aqui é Black Alien. Paz na terra porque guerra é war. Mas se me der guerra eu quero mais. Sound vai oi, oi, oi. Mas se me der guerra eu quero mais. Sound vai oi, oi, oi. O paraíso e o inferno sim são estados portáteis. Visto um belo terno pra isso, sinto saudades saudáveis. Bolo formas de tê-los no forno, formas formidáveis. Picados no picador de gelo, pique, pique blinders. Cretinos na cidade, eu passo com calma. Já passei da idade, sua alma no micro-ondas da comunidade. Só dor direto pro criador, não se cria com aquele que sabe fazer perguntas de verdade. À meia-noite eu tô nos mix, mix, mixes. Eles no açoite entregues aos six, six, sixes. Eu no sex, sex, sex, em tela grande nos pixels. Eu taco fogo nos céticos por versos que nem mísseis. Pois a vingança é um prato que a gente come frio. Alto verão devoro ratos que nem sorvetes no rio. Amordaçados na mala do cadete, a vida por um fio. Olha bem pra mim e vê que eu só sou isso. Silent assassin, quiet money maker. Tu sabe que é assim, cê na Colômbia ou na Jamaica. Tomo meu café, na fé que sempre me conduz. Todo mundo ama o Chris, todo mundo odeia o Cruz. Silent assassin, quiet money maker. Tu sabe que é assim, cê na Colômbia ou na Jamaica. Tomo meu café, na fé que sempre me conduz. Todo mundo odeia o Chris, todo mundo ama o Cruz. Aumenta o som, que aqui é Black Alien. Aumenta o som porque guerra é war. Aumenta o som que aqui é Black Alien. Paz na terra porque guerra é war. Mas se me der guerra eu quero mais. Sound vai oi, oi, oi. Mas se me der guerra eu quero mais. Sound vai oi.